Está começando o RPGcast, o podcast decisivo de todo RPGista. Estamos chegando aí ao terceiro episódio dessa nova temporada, do novo formato que está sendo bem recebido pelos leitores. E quem está comigo hoje para falar dos recados para vocês é o nosso Guardiões do Portões do Vale, Killdragon. Não, eu sou um guardião só. Sorry. É. O nosso guardião dos portões do Vale. É isso aí. E aí, Killdragon, como é que tá as coisas aí? Vamos lá, deixa eu lá, recadinhos pra galera. Cara, eu tô bem contente, né, da última semana que aconteceram coisas bem legais pra gente. Bastante gente nova seguindo o blog, bastante gente nova seguindo a gente, né? Bastante mesmo, a gente recebeu alguns e-mails que vamos ler no final dos recados. Tem uns comentários interessantes no post do RPG Vibe, lá do RPGcast, né? Uhum. Mas eu só vou ficar contente quando nós chegarmos nos 100 comentários por post. Então, ouvindo aí, vocês têm que trabalhar bastante, galera. E essa semana nós tivemos aí uma surpresa, né? Um post aí, agradecer o pessoal, né, que postou sobre a gente no Jovem Nerd, cara, olha aí. Em especial o Stefan, né, do Jovem Nerd. É. Valeu, Stefan, valeu também o Jovem Nerd, o Alexandre Antônio, né, o Zagal, pelo espaço. É, cara, pra mim é uma grande honra, cara, como fã do Jovem Nerd, ter aí pelo menos um postzinho lá referenciando a gente, né? É. O post que entrou lá é sobre aquele projeto Blog Heroes, que a gente vai treinar e aprimorar as técnicas de narradores e mestres de RPG pela internet. Além disso, vamos formar algumas mesas. Já teve uma mesa de GURPS que a gente formou, e uma mesa de D&D. Para essa semana tem mais 3 mesas que vão ser formadas para quem quer jogar RPG, quem está iniciando. Projeto bem legal. Depois tem um link aqui no post do Jovem Nerd. Vocês vejam lá o que rolou, que falaram sobre a gente. Depois vocês voltam pro RPG Vale e deixem seu comentário. Exatamente. Galera, nós queremos todo mundo aí jogando no Blogging Heroes, cara. Queremos mais gente. Pode trazer mais gente aí. E é a chance, né? É a chance que trago da galera que é novata experimentar esse lance de roleplay. Se não tem grupo aí na sua cidade, você mora, sei lá, aí numa reserva indígena, entra na internet. Se você mora em Cotia, né? Ou se você mora no interior de São Paulo, entra na internet. Acessa lá a página do Blogging Heroes lá no Google Plus. E vai poder jogar com a galera. É isso aí, quanto mais gente jogando o Blog Hero, melhor, mais você vai conhecer pessoas bacanas, pessoas legais, que gostam do mesmo que você gosta, né? E o mais legal que o Dragon, até que recebeu um e-mail, o e-mail dos nossos novos ouvintes, novos leitores da RPG Bar, falava, pô, existem tantas iniciativas aí de mesas de RPG, mas o que eu gostei é porque essas que vocês estão fazendo é com o pessoal que, de certo modo, já é conhecido na internet, né? A gente tem 3 anos com o blog RPG Vale e tem uns parceiros legais. Você vê que vai ter uma palestra com o Duncan Salazar, que trabalha lá na Warner, então tem a galera do D+1. Pô, sim, sim. Então, entra aí no Blog Heroes, que vai ser uma coisa muito louca. A gente tá fazendo um negócio legal pra massificar o roleplay. E vocês deixaram de pensar que é aquele lance que aconteceu na novela Rebelde. Exatamente. Tem que parar com esses pensamentos retrógrados, né, cara? Nossa, retrógrados. Não. I'm sorry. Tem que parar com esses pensamentos retrógrados, né? Também não é retrógrados, oh meu Deus. Sorry. Tem que parar com esses pensamentos de merda. tem que parar com essa porra. Tentar agregar a tecnologia pra nos auxiliar, né, cara? E não pra nos atrapalhar. A gente tem que falar agora do Vote no Top Blogs. Ah, sim, galera. Isso aí, roleplayersada maluca. Vocês precisam nos ajudar a conquistar mais um prêmio Top Blogs para o RPG Vale e para blogs para RPGista. Afinal, a gente compete com blogs de games do Brasil inteiro e estar representando a blogosfera RPGista é ainda, sei lá, uma honra pra gente. Ano passado ficamos em terceiro lugar no júri acadêmico, que é o júri dos especialistas e mestres dos magos, que elegeram os entre os 100 melhores blogs, 3 pela qualidade de conteúdo, pelo layout, pela frequência, por um monte de critérios legais, e a gente recebeu um bronze lá. Uhum. E no ano anterior, né, que foi 2010, além do bronze no júri acadêmico, recebemos a prata no júri popular, que foi a galera que votou. A gente quer estar presente no júri popular sendo também. Então, o que, que os nossos ouvintes precisam fazer, ô Cuidado? Eles precisam entrar na página, no link que vai estar aqui no post, e precisam votar na gente. Galera, vocês não têm noção do poder que vocês têm. Nós estamos competindo com blogs que não são, que nós não somos do segmento, né, do blog que nós estamos competindo. Nós competindo com um blog de games, cara, que tem um público teoricamente maior. E mesmo assim, nós estamos conseguindo esses lugares graças a vocês. Então, nós pedimos que vocês trabalhem um pouquinho mais aí. Manda o pai, o cachorro, a tia, a avó, todo mundo que puder votar aí na gente, porque nós queremos estar lá representando vocês. Show de bola, é isso aí. Lembrando que quanto mais vocês nos ajudarem, mais a gente vai conseguir produzir um conteúdo com qualidade e com muito mais diversão. É, na verdade, quanto mais vocês nos ajudarem, mais a gente vai ganhar milhõezinhos e vamos poder ir para Bahamas. Tem uma empresa que está pelo segundo ano consecutivo apoiando o aniversário da RPG Vale. A gente está muito feliz de ter essa empresa como nossa parceira. Quem será que lembra o nome dessa empresa? Ah, eu lembro bem o nome dessa empresa. Essa empresa é a On Game! Fora com essa porra! Game, rapaziada, que tá apoiando o RPG Vale. E se você joga os games deles, se você curte, é fã, ou se você ainda não conhece, acesse a página deles, se cadastre, porque vamos ter surpresas e prêmios pra quem curte os MMORPGs da On Game. É, nós estamos arrebentando, olha isso. Olha só que beleza, On Game aí com a gente de novo, trazendo várias surpresas. Fiquem ligados nos posts do RPG Vale para vocês verem as novidades que a On Game vai trazer pra gente. Então, inclusive, mandar um abraço aí pro Felipe da On Game, super parceiro, RPGista também aí, de RPG de mesa, e que tá lá sempre dando uma força pra gente. E por falar em empresas show de bola, empresas apelonas que estão apoiando a RPG Vale, temos a editora Jambô, uma das maiores editoras de RPG do Brasil, apoiando o RPG Vale por mais um ano. Eu lembrei daquela musiquinha lá, Mambo Number 5. Eu queria Jambô Number 5. Quem gosta de Tormenta, por exemplo, Tormenta RPG, fica esperto nessa semana, que é aniversário do RPG Vale, e teremos uma surpresa. Eu vou falar que é um suplemento pro Tormenta RPG que a gente vai sortear. Uhum. Fiquem espertos que além do suplemento tem um livro-jogo também, aqueles que você lê e joga. Ó, esse esquema de livro-jogo é muito bacana, cara. Eu comecei a conhecer os RPG por causa dos livros-jogos, cara. É, isso é uma parada bem legal, cara. Até para que se você não conhece muito RPG, você começa pelo livro-jogo, que vai ser um aprendizado muito bacana. O livro-jogo, eu lembro que era a única maneira que o meu professor tinha de poder indicar pra gente um RPG sem ser crucificado na escola. É, na escola, se eu não me engano, tinha até aqueles livros, aquela coleção de português que vinham com vários livros-jogos. Pois é. Deviam tomar esse tipo de iniciativa de novo, né? Sabe como é que é o governo. É, eles querem te controlar. Vamos ser processados por isso. Vamos então para a leitura dos e-mails. Mas antes, se você quer mandar ou participar, ter a sua mensagem lida aqui no RPG Cast, escutem a vinheta. Vinheta, Oscar. Envie suas críticas e suas sugestões. Leremos seus e-mails enquanto matamos dragões. Anote o endereço, pois eu serei breve. rpgcast@rpgvale.com.br. rpgcast@rpgvale.com. rpgvale.com.br rpgcast@rpgvale.com.br. Vocês lembram, galera, do último RPG Cast? Rolou uma promoção com a Blizzard, que ela distribuiu morfis pro beta do Mist of Pandaria. Então vamos aos nossos vencedores. Foram 5 vencedores. Quer falar que é 2 deles hoje, pra não ficar muito extenso. Sim. É o Japheth Nascimento, Japheth, deve ser assim que ele é, Japheth, tá? J-A-P-H-E-T. Japheth Nascimento, um dos caras que mandaram as 5 palavras certas, né? Paladino, Bardo, Bárbaro, Mestre, Sacerdotisa. Parabéns, Japheth, já recebeu a sua aqui no, por e-mail mesmo. Deve estar aí pirando a cabeça com os pandarentes. E a gente se encontra em Azeroth. É isso aí. Outro cara que ganhou aqui foi o Doug. O Doug não falou de onde que ele é, já recebeu aqui por e-mail. Ó, vocês que mandaram e-mail para o RPGcast, informem também seu nome, de onde vocês são, que tipo de vagabundagem vocês fazem, se vocês são ladinos, se vocês são clérigos, se vocês são guerreiros, para identificar, né? O Doug Gui, é o e-mail dele, recebeu isso aqui. Também nos vemos em Azeroth. Uhum. E além desses que mandaram os e-mails para a promoção, nós agradecemos todos os outros que deram aquela enxurrada de e-mails pra gente essa semana. Quebramos o recorde de e-mails essa semana, né? Recebemos vários e-mails, graças ao Blog Rio, recebemos e-mails ao RPGcast também. Foi uma coisa muito bacana, continua aí mandando. Eu vou ler um aqui no RPGcast, porque esse aqui é... Eu vou fazer uma voz, vou colocar na edição uma voz de menininho. É o e-mail do Bruno Afonso. Bruno Dante, no blog ele comenta como Bruno Dante. Ele comenta como Bruno Dante, mas o e-mail ele me manda como Bruno Afonso Dante. E aí vai ficar como Bruno Afonso com voz de menininho. Vocês do RPG Vale devem estar pensando, por que nós deixaremos? Bom, conheci o RPG Vale há pouco tempo, um pouco antes de lançarem o RPG Cast de RPG, mas já admirei o site. Sempre tento comentar e participar das propostas feitas por vocês. Eu tentarei contribuir com o RPG Con, apesar de eu ser novo e ter apenas 15 anos, tentarei ajudar o máximo. Joguei o meu primeiro RPG Cast faz tempo. Opa, calma. Volta. Joguei o RPG Cast. Joguei o meu primeiro RPG faz muito tempo, deve fazer cerca de 4 anos quando joguei o meu primeiro 3D&T. Eu achava coisa de maluco jogar RPG, mas quando comecei a jogar, não quis mais parar. Eu e meus amigos jogávamos todos os dias pelo menos 1h30 por dia, mas nunca joguei um RPG com pessoas experientes. Sempre joguei com pessoas que estavam aprendendo junto comigo. Até hoje eu já joguei sistemas 3D&T, 4D&T, etc. O Almeida mestrando é muito engraçado. Só queria dizer, meus companheiros de aventura, seria uma honra seguir com vocês nessa misteriosa e gloriosa aventura do RPG Cast. Outra coisa, tenho uma sugestão. Em alguns momentos do RPG Cast, não sei se é meu computador, mas o microfone de alguém começa a chiar. Muito obrigado pelo divertimento que você proporcionou, saudações de Arton Dante. Uma coisa, cara, não se preocupa, não é o seu computador, é o microfone mesmo da galera, cara. Bom, vamos por parte aqui. Será que ele conhece os RPG Casts antigos? Então, a gente teve um grande problema com o host, né, que tava hospedando o RPG Cast. Vários bloggers que usavam o Mevio, que era o sistema de hospedagem de podcasts na internet, perderam os seus podcasts que estavam lá no servidor, né? O Mevio hoje em dia não mais hospeda podcasts, só vídeos de, se não me engano, 15 minutos. Uhum. Então a gente até resolveu, até foi um problema muito grande pra gente encontrar um novo host para hospedar um RPG Cast, e até a gente acertar exatamente isso, os antigos podcasts não estão mais disponíveis. Uhum. Então assim que acertar, a gente vai publicar no post, vamos falar aqui no recado do RPG Cast, e vocês ouvirão o que aconteceu na era perdida do RPG Cast. Sim. 3D&T, 4D&T, etc. Eu fico imaginando, então, o que seria esse etc? 5D&T, 6D&T? Provavelmente 7D&T, 8D&T, é o iPhone, né? Ele lançou o 5, mas na China já existe até o 8D&T. Então, Bruno Afonso, aguarde, que é o nosso contato aí pra você participar do RPG Cast com a gente. Viu? Quem mandou você ser o primeiro cara a pedir pra participar do RPG Cast por e-mail? Então você será o primeiro cara convidado a participar do RPG Cast. Exato. Isso é todos os outros ouvintes aprenderem a nos mandar e-mail. É lógico, o pessoal parece que tem preguiça, pô, mandar e-mail. Se fosse igual antigamente, que era carta, cara. Olha o trabalho que tava pra você mandar uma carta, tinha que ir lá, escrever, botar no envelope, comprar um envelope, comprar selo, ir até o correio, ficar 30 minutos lá no correio. Agora não, cara, e-mail, só abre o treco aí e digita e manda pra gente. Aí outra coisa, né? Sobre o microfone tá chiando. Bom, galera, a gente já explicou no post, a gente já explicou em vários lugares, né? Mas não, nunca é demais explicar o que acontece. Não temos microfones profissionais. Não temos profissionais editando. Somos bloggers pobres. Somos bloggers pobres. Eu não sou um profissional de edição de RPG Casts, né? Sei lá, tenha um pouco mais de paciência, porque a gente vai ganhando XP e fazendo um RPG Cast cada vez melhor pra vocês. É, então, vocês são os nossos beta testers, né? Como a gente trabalha, só grava quando a gente tem o certo tempo, né? E eu só edito quando eu tenho o certo tempo, então tem algumas gaps que saem mesmo no, de microfone, essas coisas, de som ficar baixo, som ficar alto, né? Tudo aquela correria do dia a dia. O meu cachorro vira e mexe, tenta invadir o RPG Cast, eu já matei ele 7 vezes, mas o maluco insiste em reencarnar. Cara, esse cachorro, acho que ele participou de todos os RPG Cast que eu editei, cara. Maldito! O nosso amigo Bardo tem a terrível mania de gravar dentro do banheiro. É, cara, o Bardo é terrível, cara. Ele grava lá escondido dentro do banheiro, não é possível. Vamos aí, ganhando XP. Vamos ganhando experiência. Vocês são nossos beta testers e a gente vai ganhando experiência conforme eu vou editando. Vamos ver quando a gente chegar no RPG Cast 10 pra ver como que vai estar, né? Temos que, o Dragon, que mandar um abraço aí pra galera que comentou lá no post. Paulo Henrique, que comentou do volume e tal, podem criticar a gente que isso nos dá bastante XP, tá? Então o Paulo Henrique falou do volume do RPG Cast e tal, e curtiu. O Bruno Dante comentou lá, a gente já falou dele, então valeu, Bruno, por ser um leitor aí, um ouvinte do RPG Cast. Rafael Santos, uhum, mandou um abraço pra gurizada, falou que bora matar bagos de troll. Não sei como faz pra matar bagos de troll, cara. Eles são seres separados do troll. Eu sabia que bagos de troll tinha vida. Mas beleza. É Aleph ou Aleph? Como eu falei? Aleph. Igual o livro do aquele maluco lá, o Paulo Coelho. William Costa, né? Falou, parabéns, galera, ganharam mais um ouvinte, aê, fui, champion. Puta, para com essa porra, mano. A Ziza... Vamos ser processado aqui, mano. A Ziza também falou que foi a primeira vez que escutou, ficou perdido, mas gostou bastante. Então é o Ziza, porra. É. Esse sotaque são porrada. É o cara que, ó. E ele tem um sotaque meio Padre Quevedo, ó. Primeira vez que exto RPG Cast. Sabe o que é foda de notar, cara? Que eles têm essas manias de desenho japonês, onde você não sabe se é homem, se é mulher, se é um cachorro, e coloca uma fotinha híbrida e o nome mais híbrido ainda. Daí ferrou tudo, cara. É, cara, é o Ziza. E o outro, é o Shihakohaku. Na verdade, até desisti de falar isso, não sei porque tem por isso, né? O Shihakohaku. Lancelost. O Elva Rasengor não vou falar não, porque o Elva Rasengor não vale. Vou dar um recado sobre o Fiji. O Jovem Nerd, que é o Jovem Nerd, tem problema com o Fiji. Feed é uma das grandes filhas da puta das coisas da internet. O feed é o grande filho da puta, né, velho? Porque não existe padrão pra essa porra de feed, cara. Então, assim, Que bosta essa de pitch que você tem que dar a pau. Ai, cara, é um negócio que teoricamente era pra ser legal, né, cara? Era pra ajudar, mas porra, como isso complica a vida dos blogueiros, cara. Mas não deixe de assinar o feed, porque a gente algum dia conseguiremos consertá-lo. É, tem que assinar mesmo. E manda todo mundo assinar os feeds também pra receber as novidades do RPG Cast e do RPG Vale. Acho que a gente falou demais. Escutem aí a continuação da nossa aventura. É, ouçam os pops especiais fodas que eu tenho, o pop do Grande Colisão Wendel. Façam os golpes aí que vocês vão descobrir como eles são fodas durante a gravação. Mas não adianta nada porque só os meus ganham um bônus. É isso aí. Até é isso aí. A próxima aventura. O RPG Cat. Ó. Aventureiros, eu sou o Randall X, aquilo que pode ser chamado de músico das batalhas. Eu adoro tocar o meu machado na nuca dos oponentes. Aqui é que o Dragon, guardião dos portões do vale. Aqui é o Bardo Darko, tanto saber como minhas pernas estão livres. Aqui é a Kailine, a sacerdotisa da noite. E aqui é o mestre, o Almeida, e você morreu. Ô louco. E isso que é uma indireta que vai acontecer hoje? Não sei. Será? Será? Ah, vamos lá, vamos ver. Bom, vamos lá, pessoal, você aí de casa que está ouvindo o RPG Cast, vamos para mais um episódio com os nossos aventureiros sagazes. Antes disso, no episódio anterior... Ai, eu sou doido, ai! Ah, bateu. Na última aventura, no final dela, os aventureiros acabaram de sair de Hole of Chaos dentro das montanhas e os dois guerreiros, o paladino e o guerreiro berserker, cada um ganhou uma nova arma. O guerreiro ganhou um novo machado e o paladino ganhou um novo martelo. Os dois ganharam essas armas do Senhor do Tempo e do Caos, Delor Yen. E agora eles saem de Hole of Chaos e cai na Silva Ravnica, conhecido também como Planície Cinzenta, o caminho para o Templo Theonas. E aqui o Drago, muito show de bola nessas novas armas, hein? Ó, aqui o prateado, show de bola, o machado, ó. Falta um pouquinho de sangue, mas daqui a alguns minutos a gente resolve esse problema. Eu ainda estou desconfiado. Tá, eu também, mas sendo efetivo em combate, que mal tem. Onde está Dark Wolf? Dark Wolf, cadê você, meu filho? E vocês veem Dark Wolf logo atrás de vocês passando creme nas pernas. Dark Wolf, para de alisar essas suas pernas e vamos andando, ainda tem um longo caminho aí. Você sabe que a existência de mulheres no podcast é inibe algum tipo de piada. Ok, então aventureiros, o que vocês fazem agora? O Dragon é o cara que sabe das missões. Eu sou o cara que sabe das missões? Você é o cara das missões. É o único cara que lê a quest no... Exatamente. É verdade. A gente vai te seguir. Então vocês não lembram que nós temos que ir para o templo de Lacun? Tem a Felna? Sim, Lacun nunca me cheirou bem. Essa piada... Toda vez que eu falo Lacun, você vai fazer essa piada. Praticamente. Eu confesso que estou muito relutante em chegarem lá. Apesar disso, vamos seguir. Nossa cidade se mudou. Muito bem. Eu aponto o dedo pro alto para sentir o vento, a direção do vento, fazer um teste de conhecimento geográfico, talvez, para conhecer a região, ou falar de alguma coisa. Ok, rola o D20. 9. Ok, você levanta o dedo pra sentir o vento e percebe que não tem vento. Paladino, estamos perdidos. Muito bom. Eu vou ver o terreno de cima pra ver se eu posso ver algo que eu possa reconhecer como um caminho. Você então levanta e depois de você subir mais ou menos uns 40 metros do chão, você só tava vendo a planície cinzenta, que solo arenoso, mas cinza. E lá na frente, a noroeste, você conseguiu identificar o que parece ser uma montanha. Deve ser ali. O caminho um pouco importa, porque a gente não ficar parado aqui no meio dessa floresta. A gente vai para floresta. Cara, é uma planície com solo arenoso. Sim, não podemos ficar parado na planície com solo arenoso. É praticamente um deserto. É quase um deserto mesmo. Acho que não podemos ficar parado no meio do deserto. Estamos seguindo para a montanha. E vocês caminham por aproximadamente 4 dias em direção à montanha. No final do segundo dia, vocês já começam a ver do chão a montanha. Mesmo assim, vocês andam mais 2 dias. E então, depois desse período, vocês chegaram ao pé da montanha, que bate com a descrição que o comandante deu da montanha Atenas. Ah, finalmente. Ok, então vocês acabam achando no pé da montanha uma trilha estreita. Era um pouco íngreme, mas ela parece relativamente segura. Deixa que eu vou à frente. Eu tô indo atrás dele. Não, o bardo tem que ficar no meio, porque a gente tem que proteger ele. Ah, então vai, bardo, no meio. Vai. Vai, tô andando. Tô andando. E o osso chegou na frente. Sim. E o bardo virou o sanduíche. Nós estamos relativamente longe um do outro, tá? É, isso que eu ia falar. Ok. Vocês vão subindo e uma coisa que vocês notam é que não há nenhuma ave ou nenhum sinal de viva alma perto da montanha. E vocês continuam subindo e não vem sinal nenhum de habitação. Pobre, mas é tipo a montanha, a parte que a gente tá circundando por fora da montanha. Porque tem um lado tem a parede da montanha, do outro lado tem o deserto lá, né? Sim. A gente consegue enxergar algo mais além do deserto ou não? Então, muito além do deserto, vocês conseguem enxergar do outro lado, parece uma silhueta de árvores, mas tá meio longe. E o próprio calor que a planície reflete, o solo arenoso reflete, faz a imagem embaçar. Então vocês não têm certeza do que é aquilo. Não tenho certeza do que é. Pode ser tanto um oceano como pode ser uma floresta. Pode ser tanto um oceano como pode ser uma floresta. Você está muito perspicaz hoje. É, como se eu ouvisse voz. Ok, então vocês continuam subindo e sobem por horas e horas e horas a fim. Ao final do dia, é mais ou menos umas 7 da noite. O sol já se pôs, vocês estão com uma claridade baixa, bem baixa já, quase noite pura mesmo. Nós estamos com uma claridade baixa? É. É, vocês pararam de brilhar, vocês pararam de brilhar. Provavelmente, né? Não, tipo, de tanto andar no sol, a gente fica com uma claridade mais baixa. Já tá anoitecendo, não tá tão escuro assim como estaria, vai, às 8 da noite, mas já tá bem escuro para pro fim de tarde. Tá, bardo, precisamos dos seus conhecimentos. Você, com toda essa sua geografia, me diga... Posso ver se estamos ainda longe, topo da montanha. Ah, vou fazer um outro teste de geografia ou de observar, pra ver se eu consigo ver algo mais à frente. Ok, faz um teste de observar com um D20. 18. Você percebe que a parede, ela já tá bem baixa e você olha logo ali na frente uma curva à esquerda. E você acha que ali talvez seja o topo. Vamos, meus amigos. Estamos quase onde nós estamos perdidos. Mas alguns passos, finalmente chegamos. Tá, Bardo. Mas se você virar a curva, onde você acha que você vai dar? Eu não sei. Eu sei que vai virar a curva primeiro. Eu sei que vai dar. Então vocês andam e vocês chegam no topo e vocês dão de cara com um templo. E logo onde vocês saem no pátio do templo. No pátio do templo vocês veem estátuas, que são estátuas dos deuses dos antigos, ou dos anciões, que são os deuses de Derendis. Vocês veem que são estátuas de granito com mais ou menos 15 metros de altura cada um. São estátuas bem grandes. Vocês conseguem contar 10 delas, 5 de cada lado. O templo tem apenas uns 10 metros de altura, ele é menor que as estátuas. Vocês veem que a entrada dele é de pedra, mas ele tem um telhado de palha. Então ele é como se ele tivesse sido a parte superior dele tivesse sido destruída. Fizeram alguma gambiarra para não chover dentro do templo. Fazer um monastério, né? Sim. Vamos entrar. Randall? Sim. Você está sentindo esse cheiro? Sim. Onde deve ser o templo de Lacum. Como diria. Percebi que estávamos se aproximando de Lacum à medida que eu não via pássaros rodeando o lugar. Estava um pouco morto pelo cheiro. Então vocês vão entrar no templo? Acho que a gente deve entrar. Ah, vamos lá, eu começo a acender algumas tochas ali, eu continuo mais de fogo, um pedaço de pano em pau de madeira, faço alguma tocha improvisada. Ok. Ah, esse bardo mago maldito, mano. É a quinta magia dele, diferente já. É, mano. Bardo, mil e uma utilidades, cara. Tudo. Ah, eu vou pegar uma tocha e eu sigo à frente. Deixa que eu vou à frente que o trago. Tudo bem, pode ir à frente. Dessa vez é interessante que o bardo siga por último. Afinal, eu tenho quase 2 metros de altura e se eu for tentar ser furtivo, não vai dar muito certo. Você percebe um estranho cheiro, parece incenso, mas com um cheiro meio almíscar misturado com canela. Eu te falei que o dragão, te falei que lá como não cheirava bem. Alguém comeu muito almíscar com canela. A tocha não dá uma visibilidade grande, mas começam a perceber uma fumaça do incenso que está subindo a mais ou menos uns 2 metros para frente de você. Vocês estão a mais ou menos uns 5 metros da saída do templo. Ok, jogarei a tocha na frente. Em direção onde está saindo a fumaça? Isso. Você jogou a tocha e ela rapidamente iluminou o que parecia ser um altar de madeira envolto em alguns panos. E a tocha começou a queimar o altar. Pronto, acabei com o nosso problema de falta de iluminação. E nisso, que o altar começou a pegar fogo, tochas começaram a acender magicamente em volta de um salão, revelando um salão de mais ou menos 60 metros quadrados. Só que o salão é redondo, então enfim, 60 metros redondos. É um salão redondo. Tipo a bola quadrada do tipo. É um salão redondo de... Meio grandinho. E essas tochas acenderam. E o altar, o fogo que estava no altar apagou. Então vocês ouvem passos vindo na direção de vocês. Eu vou tentar me ocultar de alguma forma, vou esconder. Vou ficar meio de prontidão já, olhando pra direção de onde estão vindo os passos. Tá, então eu vou fazer o seguinte: vocês preparam a armadilha e eu vou sair andando em direção aos passos. Cena muda, 2 minutos antes disso, está a Kailine, a sacerdotisa da noite, meditando em seu quarto, quando de repente ela ouve o barulho de passos vindo do salão do templo. Quem será que tem? E você começa a sentir o cheiro de queimado vindo do salão principal. Ah não, de novo não! Eu levanto e saio pro salão principal. Antes disso, eu acendo as tochas do salão e o fogo apaga do altar. Então, aventureiros, quando vocês estão escondidos, vocês veem a sacerdotisa em suas vestes brancas e azuis entrando por uma das portas do salão e olhando em volta. Só um detalhe, quem tá escondido é o Dan. Ok. Eu tô paradão lá no meio do salão e o Alê tá esperando em direção aos passos. Então, Kailine, sacerdotisa, você encara a seguinte cena. Um homem guerreiro de mais ou menos 2 metros de altura, com asas nas costas, outro guerreiro meio que de canto, e um outro jovem um pouco mais magro, escondido atrás de uma plantinha. Camuflagem nível 1, cara. Eu cheguei a ver ela. Ela apareceu bem claro no salão. Ei, bardo, pode sair daí de trás das plantinhas, é uma mulher. Já falei que não. Quem ousa colocar fogo no altar dos sagrados deuses aqui de Lacum? Eu apontei pro Randall. Ele. Tá, eu vou andar até a Kailine, vou reverenciar ela. Ei, Bardo, você tá vendo isso? Por isso que eu te digo, paladino é muito maluco aí. Nos desculpe por qualquer empecilho, estamos aqui em missão, caminhando há 4 dias. Achávamos que poderia ter algum perigo nesse templo e o nosso amigo maluco ali resolveu atirar fogo na sua poltrona. Não é poltrona, é altar, cara. Poltrona. Olha, eu chego perto dela, saúdo ela, cumprimento, beijo a mão dela. Peço perdão, senhora. Sei. Ah, o cara tá. Eu fico meio receosa a princípio, mas eu deixo. Se aproximem. Tá, eu vou me aproximar também. Você tem o meu machado. Mas ele entra na sua nuca se tiver alguma coisa. E a minha magia acaba com o seu espírito se você tentar outra coisa no tempo. É, perdoe nosso amigo. Ele não sabe dar muito bem com as outras pessoas. A única coisa que ele conhece é a linguagem do machado e um copo de cerveja. Vocês são bem-vindos pra ficar no templo, conquanto que respeitem o local e não desseguem nenhuma de suas imagens. Ok, e nisso vocês ouvem mais passos, dessa vez passos mais rápidos e leves, vindo ao salão, e vocês veem um garoto de mais ou menos 12 anos, cabelos castanhos, também está vestido com roupa de sacerdote, e ele diz... Mamãe, o que está acontecendo aqui? Nada, você pode voltar a descansar, se quiser. São apenas alguns aventureiros que se perderam pelo caminho. Por acaso, nós estamos em missão aqui para buscar um garoto. Esse garoto é seu filho? Eu adotei como meu filho, ele estava abandonado no tempo. Garoto, não tem nada de errado, hein? Eu estou com o machado apontado para você. Eu vou até o garoto e o coloco atrás de mim. Então, você realmente apontou o machado para o garoto? Não, eu só falei, porque eu estou com o machado apontado para você. De trás da Kailine, ele simplesmente dá uma olhadinha, ele faz um gesto com a mão e o seu machado cai no seu pé. Muito bem, Moro. Você é meu garoto mesmo. Então, a nossa missão está bem atrás de você, sacerdotisa. Isso, você ouviu o nome do dragão, é o mesmo nome que vimos buscar. Por acaso você conhece o comandante Orlin? Não creio ter ouvido esse nome antes. Temos uma missão da Ordem dos Paladinos levar esse garoto para o templo do Munak. Ele não vai a lugar nenhum sem mim. Parece que temos um empecilho aqui. Vou chamar o Arthur no canto, assim. Do dragão, pelo filho. Então, a gente tem duas maneiras para separar o grupo. Qual que vai ser? Eu vou colocar a minha mão atrás da cabeça. Do Red, eu vou chacoalhar a cabeça dele assim. Pô, cara, no machado ele já tá limpinho, que merda, cara. Você tá tentando fazer alguma coisa aqui pra estrear o meu machado novo. Me diz o que a gente vai rolar. Estão voltando, né? Eu entendo que você seja a protetora. Porém, essa ordem foi nos enviada da Ordem dos Paladinos e eu preciso cumprir de qualquer forma. Sim, você precisa cumpri-la e eu fiz um juramento de protegê-lo a qualquer custo. Tá, então uma coisa. Você tem que proteger. Você tem que proteger ele de o quê? Protegê-lo de todos que quiserem fazer mal. Tá, a gente não quer fazer mal. Vamos levar até outro lugar e se você prometer que vai ter monstros tentando nos matar, você pode vir junto. Se prometer que vai ter monstros? É. Você tá maluco? Não vejo problema nenhum se você possa nos acompanhar ao destino. Ótimo, porque sem mim ele não iria. Bom, devemos nos apresentar? Seria mais adequado. Sou Kill Dragon, guardião dos portões do vale. Este é meu amigo Randall. Guardião de nada, mas porradeiro de plantão. E este nosso amigo galanteador aqui é o Bardo Darko. Ele não fala muito bem, pelo que você deve estar. A voz dele é meio baixa. Isso é natural, você... acontece dele ficar meio grog perto de pessoas de outros técnicos. É um bardo com problema de dicção, né? Só isso. Um bardo com a voz baixa é essa novidade pra mim. Não é só a voz, não. Ele tava escondido atrás da plantinha. A estima do cara também é baixa, então relaxa. Tô Kailine, a sacerdotisa da noite. Prepare suas coisas o mais rápido possível. Vamos seguir caminho. Não demorará muito. Me dirigi ao lado de fora do templo pra tentar apreciar a noite. Eu vou arrumar minhas coisas rapidinho. E a do muro. Só olhando a estátua dos deuses antigos. No pátio? Isso. Ok. Você quer tentar perceber alguma coisa específica nas estátuas? Ah, quero fazer um teste de história, pra ver se já ouviu falar de algum deles. Então, você percebe que a roupa deles bate com a descrição dos antigos. Eles usam uma roupa parecida com uma túnica e há uma espécie de aura na cabeça deles. E as mãos deles estão limpas, sem armas. Os pés também descalços. E você percebe que do lado direito, 5 estátuas de homens. Do lado esquerdo, 5 estátuas de mulheres. Alguma me chama atenção em particular? Depende, você quer olhar alguma específica? Ah, eu não sei se eu já ouvi falar desses antigos. Rola um teste de história aí. 4. Você reconhece que sim, eles são os deuses antigos. Você consegue ler uma inscrição que tá meio apagada, mas a única que você consegue ler é uma das estátuas que estão inferiores. E você consegue ler o nome Myrdin. Posso fazer um teste de história pra ver o que eu já ouvi falar desse nome? Pode fazer mais um. 18. Você sabe que Myrdin é um dos 10 grandes anciões. Ele era reconhecido por buscar o caminho da inteligência e da iluminação através da sabedoria. Ele é considerado o ancião patrono dos estudos acadêmicos. Eu estou do lado de fora do templo, olhando as partes de fora do templo. Eu também. Ok, então a parte de fora do templo é basicamente o pátio. Aí vocês veem depois do pátio uma pequena área e para baixo só montanha. De cima você consegue olhar a Silva Ravínica e por causa do formato do solo, vocês conseguem ver que a lua meio que reflete no solo e ele parece como se fosse um lago de prata em toda a planície. Uhum. Tá, então eu vou me dirigir ao Darkwolf e vou usar a percepção do mal. Ok, fala o D20. 7. Você não percebe nada. Eu conheço esse Virgin? O Myrdin, você então reconhece ele como o ancião patrono do patrono do conhecimento acadêmico, patrono da iluminação através da sabedoria. Tanto Myrdin, como eu não reconheci essa estátua antes? É porque essa é uma estátua de Myrdin. Paladino, você quer dar mais uma olhada nas estátuas? Vou postar o meu martelo, né, virado para baixo, né? E vou me ajoelhar, apoiado no martelo, e vou fazer uma oração pra Myrdin. Tem em língua ângica. Ok, então reza em língua ângica. Ah, lá. Handel, você vai procurar então o patrono da guerra, certo? Você então acha uma estátua de uma mulher. Ela tem ombros mais largos que das outras mulheres, tá do outro lado do pátio. E você reconhece Athene, a deusa da guerra e da batalha. Agora sim, vou parar de estar deslumbrando a estátua dela. E você percebe uma coisa curiosa: os ombros dela são mais largos que os seus. Um dia eu serei como essa mulher. Oh, grande Athene, se tu me der um pouco da guerra, eu te dou o meu machado. O Darko, vai querer olhar mais alguma estátua? Então, o deus do conhecimento ou das histórias, algo do tipo. O nome desse deus é Viatoris. É o deus dos viajantes e dos comediantes. Você vê que ele está exatamente o do meio. Então, Myrdin é o da direita e ele é o do meio. Viu, Paladino? Tô vendo nada, tô rezando. Enquanto eles estão rezando, eu saio do templo com um manto e uma sacolinha de pano. O Moros também. Vejam, os dois estão fugindo do templo. Vou mostrar pra eles. Vejo que vocês pelo menos respeitam os deuses. Terminei minhas preces pra Myrdin. Então vocês estão saindo do templo? Sim. Fiquei caminho à noite mesmo. Na hora que o garoto Moros pisa fora do templo, vocês começam a ouvir um barulho de pedra se mexendo. Percepção do mal. Rola o D20. 17. Você não percebe o mal, mas você percebe uma aura protetora no ambiente. Existe uma aura protetora aqui onde nós estamos. Foi lançada há muitos séculos. Não pensei que ainda estivesse ativa. Ok, então na hora que vocês continuam andando, vocês têm uma visão que de certa forma os paralisa. As 10 estátuas dos antigos saem das plataformas e ganham vida, e elas formam uma barreira perante vocês e elas dizem em uníssono: Tu non resumus hoc. Não era melhor falar You cannot pass? Eu acho que eles não vão querer deixar a gente passar assim tão facilmente. Eu também acho que não. Era tudo que eu estava esperando. Guarde um pouco antes de tentarmos defrontar as criaturas. Primeiro precisamos saber por que eles estão impedindo nossa passagem. Alguém sabe dizer o que significa isso? Não, você não pode passar. A sacerdotisa, ela fala essa língua fluentemente, a língua dos anciões. E a tradução é: vocês não passarão por este caminho. Algo me diz que tem a ver com o morto. É bem possível. Eu acho melhor nós respeitarmos as decisões dos deuses. Então eu vou me dirigir à frente dos meus companheiros e vou falar com as estátuas. Antigos deuses, vós sabeis que temos uma missão a cumprir e acredito que não sejam vós que irão nos impedir de cumprir essa missão. Deixe-nos passar e abençoe-nos. Eles dignos. É digno. Vós sabeis se somos dignos ou não. Eles dignos. É digno. Eu acho que eles querem que vocês provem seu valor. Vou chegar dando um chegar pra lá assim no ombro do Kill Dragon. Mano, eu já te falei que esse papurão funciona. Vou pegar meu machado, vou bater no joelho de uma das estátuas. Não se atreva. Vou pegar o Randall pelo peito e puxar ele pra trás, assim como se tivesse uma criança pulando um carrinho pra fora, sabe? Os tendere virtus. Mostrem seu valor. Como podemos mostrar o nosso valor? Ostendere anima. Mostrem a sua alma. Eu chamo para clamar por nós o poder, a visão e a sabedoria de Mirjin. E vou bater o martelo no chão. Ah! Então, uma das estátuas dá dois passos para frente. Ego sum te. Eu sou Mirjin. Vou me prostrar perante o meu Deus, né? Vou conversar diretamente com ele. Ok. Mirjin, se estou digno de tua aprovação, passe-a para mim e irei cumpri-la. Ele repete novamente, só para você. Ostendere anima. Certo, eu tô de armadura? Sim. Vou pegar a minha marreta e as partes da armadura, que são só a parte da armadura mesmo, colocar os pés dele e ficar de braços abertos na frente dele. Ok. E nisso, os outros 9 deuses, eles dizem pra vocês: Oculorum anime. Kaline? Olhos da alma. É, a coisa tá ficando difícil. Vou levantar, pegar meu machado, dar uma tapa na cabeça do barco. Hã? Vou fechar o olho e vou sair andando. Você chegou onde tá o Paladino. O Paladino. Eu acho que só tem alguma coisa a ver com a gente se concentrar. Ou abrir um outro e mostrar a alma pro cara. Abra o seu amiguinho e mostra a alma. Eu não vou aceitar mais. Eu vou voltar em direção ao muro. Okay. Aguarde um pouco, Randall. Não saia daqui. Tendo licença aqui com a Carlinhos. Vou pegar o Moros e colocar ele no meu ombro e vou seguir em direção às estátuas. Na hora que você pegou o Moros no seu ombro, as estátuas começaram a ranger e ficar agressivas. Ah, que bom. Põe no chão, põe no chão. Continua. Continua. Eu tiro o Moros do ombro dele e pego no meu colo. Eu acho melhor você não fazer isso, não. Caramba. Aí o Moros, ele olha pra você e fala: qual o problema, Paladino? Parece que não sou digno o bastante de levar você. O que eles disseram? Eles disseram que precisamos olhar com os olhos da alma. Mas vocês sabem quais são as janelas da alma? Eu acho que o único que tem honestidade e coração puro o suficiente pra nos ensinar isso aqui é você. O Moros, que é o garoto de 12 anos que está no colo da mãe, ele olha pra mãe dele, depois olha pra vocês e diz: vocês devem abrir as janelas da alma. Talvez eu não seja digno de decifrar esse enigma. Claro. Janelas da alma, esse papo tá me deixando maluco. Isso tem alguma coisa a ver com o machado? É possível cada um de nós rezarmos aos nossos deuses? Acho que seria melhor. Eu vou lá pegar a minha marreta lá, né? E no mesmo lugar em que eu estava, já estou me prostrando de joelho para fazer minhas orações. Então, quando você tá orando, você recebe em seus pensamentos as seguintes palavras: anima mea in oculos meus et pedere. Alguma coisa com os óculos aí, Karine. Eu não posso traduzir que ele tá nos seus pensamentos. Vou usar conhecimento angélico pra tentar entender. Você só consegue entender as palavras: olhar, olhos e alma. Que bom, me ajuda muito. Vou continuar rezando. É, eu faço mesmo. Eu vou em direção à estátua do meu Deus. e passo a orar. Eu também vou lá orar pra... Ah, tem, não sei por que você está me fazendo passar por isso. Eu também vou em direção ao meu Deus protetor, ajoelho. Deuses, sei que querem proteger Mouros, porém eu prometi nunca deixá-lo. Eu vou cumprir essa promessa, nem que custe minha vida. E enquanto você está orando, as mesmas palavras que foram na cabeça do paladino vão para sua cabeça. Anima mea in oculus meus et videre. Eu disse para os outros ouvirem, anima mea in oculus meus et videre? Mas, esquece, veja minha alma em meus olhos. Eu tô olhando diretamente para os olhos da estátua. Ela tá olhando de volta para você. Eu acho que eu vou ficar assim pro mundo que eu não sei o que fazer. Sinceramente, hoje eu já sou mais burro do que costumo. Anima mea in oculus meus et videre. Ok, na hora que você diz essas palavras, parece que tudo em volta de você some. Você está no topo da montanha e aquela impressão que dava que a planície era um mar de prata, parece que agora está brilhando mil vezes mais. E nisso você consegue enxergar os 10 maiores anciãos. Grande Mirdin. E Mirdin, ele fala para você agora na língua comum. Ou pelo menos você entende como se fosse a língua comum. A missão de vocês é mais importante do que vocês imaginam. Como devemos prosseguir? Temos sua bênção? Muito espanhol. Os deuses não poderiam interferir. É o que eu posso dizer. O destino da humanidade e o destino de Terentes está em suas mãos. Irei guardar essa missão com a minha alma. Antes que você vá, eu quero dizer algo para você e para seus amigos e para seu outro amigo guerreiro. Ok, cadê o guerreiro? Não, o guerreiro não tá, só tá você, Danny. Certo. Use as pedras. As pedras? Que pedras? E nisso você volta pro templo e você cai meio que de joelhos, meio cansado. Ah. E isso passou, assim, um átimo de segundo. Ninguém percebeu que você saiu e voltou. Randall. Oi. Você sabe algo sobre as pedras? Sei que elas podem ser úteis para fazer o crânio dos outros sangrar. Ai. A gente vai morrer. Eu vou agradecer em prestes ao Birding. Vou voltar a colocar minhas placas de armadura. Pô, Banner, eu sei alguma coisa sobre as pedras? Rola o D20 com menos 6. 3, 8. 8? Não, você sabe que pedras são duras. De que pedras são essas que você tá falando? E aí eu saber. Você tem alguma coisa, Abner? Não, você não faz a mínima ideia. Pedras, deixa eu ver. Abner, pode fazer o teste? Você faz com menos 4. Tá. Tá dando 13. Você tá pensando quando você de repente olha um brilhinho na empunhadura da arma do paladino e do guerreiro. Ah, veja bem, meu amigo paladino, vire a sua arma, veja que tá na tabela. Puta, eu acabei de pensar nisso. Caramba. Brandon, você tem uma arma igual que nos foi dada por Thorian. Oh, agora sim, está tudo ficando bem claro na minha mente. Vamos bater com as pedras na nuca deles. Não, guerreiro, desceu. Eu apontei como se fosse um cajado, assim. Eu também. Martelo virado para baixo. Tipo, fazendo a formação do Power Ranger. O Arthur apontando uma pedra, a outra, e o Daniel ajoelha na frente para ir com o dedinho e dois olhos. Na hora que você mostrou as pedras, as estátuas calmamente andaram de volta e iram para os seus altares. Cara. Ah, legal. Então vamos sair daqui antes que elas mudem de ideia. Boa. Certeza, vamos correndo. Vocês vão andando tranquilamente e conseguem descer e vocês chegaram realmente a Sila, Ravnica, e em paz, tranquilo. Demorou mais 4 dias para isso? Não. Não, vocês demoraram algumas horas e já está amanhecendo. Melhor nós pararmos um pouco, eles não aguentam o mesmo ritmo que a gente. Parece que os guerreiros do vale encontraram uma nova aventureira. Mas eu prevejo que isso não vai facilitar as coisas. Não percam o próximo RPG Cast.